Tente autorizar o chamitaxi, Delta Papai Uniforme. Bruno 790, autorizado decolagem pista 90, vento no 40 graus 099, agilizando as manobras se possível. Já na decolagem, voo no 18. Observador Golo 962, sinal da RSXA pista 90. Pista 962, já avistado, continua a aproximação, informo o banco da companhia sendo rolagem na cabeceira 10, o vento 120 graus com 099, aguarda pista livre. Aguardando a pista livre, Golo 1962. TV52, tráfego superado, 2 horas, 8.4 milhas, rumo nordeste, fase a nível de voo 1117 para 4 mil pés. GM52, tem tráfego, gente. Pro 962, autorizado pouso pista 10, vento no 20 graus, 109. Autorizado pouso pista 10, voo 1962. Zero primeiro. Foi solicitado o RNAV da 28 a princípio. Sim, ativo, isso aí. Bruno 790, chame o controle Salvador, 120 decima 8, colador 09. 208, Bruno 752, tem condições de voar na proa 095? Sim, ativo. Gente, curve à esquerda na proa 095, está limitado pela radial 1950 do VR Salvador. Proa 095, limitado radial 1950 Salvador. TV52, aguarde para descer. Para descer. Bom, agora na verdade. TV52 está pronto para a descida. TV52, desça para nível de voo 100. Ajuste 10-103. TV52, vibrando 130 para 100. 652, desça para o nível de voo 050. 652 para 050. Tango Delta, Papai Informe, aponta no ponto de espera, Taxi Romeu. D52, seu novo limite radial 130 do VR Salvador. Limite 130. Oi, Salvador, bom dia. Xanama 356, final ILS, eu não lembro. Xanama 356, vento 100 graus, 08 nós. Ajuste de altímetro padrão. Já ajustado, autorizado pouso, pistão 0. Aqui, o autorizado de 0 faz de padrão, acho que não é 63, como é? Salvador, boa. 6213, Oceanera, ponto de espera 10 pronto, visual, tráfego da Rio Nacional. Oceanera 6213, mantém o ponto de espera, confirmando apenas uma solicitação do controle. Vai manter até 4 mil pés, 20 milhas é o seu limite, após vai cumprir a saída São Paulo. Ok, mantém 4 mil pés até 20 milhas, é isso? Afirmo. Ok, 4 mil pés até 20 milhas após a saída São Paulo. Afirmo. Gente, número 2, o azul 4463, informa uma restrição, vai manter 4 mil pés até 20 milhas de Salvador, executando a saída normalmente coral no Bravo. A vida do aeronave está no nível 050. Romeu, Golfe, Vitor. Fecha Papango, Romeu, Golfe, apenas confirma pouso na cabeceira no zero. No zero. Continua a aproximação, eu reportarei pista livre, o ajuste no zero, no três, patrão. Obrigado, senhor. Chame 6356, solo aos dois ângulos de pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 1. Como que há dois tráfegos para pouso na 10 e dois tráfegos para decolagem da 10. Após decolagem dos dois tráfegos será vetorado para o procedimento terminado da pista do Rio. Wave 52, solicita que acione o papim da 28? Não é necessário não. Zero. Golfe, Vitor. Wave 52, devido à aeronave estar decolada, você continua de fazer a espera na presente posição? Sim, ativo, voa pela esquerda ou pela direita? Pela direita. Wave 52, então espera com curvas pela direita. 352, 28 milhas sudeste de Salvador. Tem condições de fazer espera no Zero Vitor 362? Afirmativo. Prando 362 com a espera no 362. Bem, mantenha o nível de voo 050, tráfego em decolagem da pista 90, decolando restrito a 4 mil pés. Sim, a gente veio com 52. Azul 4463, me escuta? Azul 4463, queria continuar de taxiar um pouco à frente, liberando o ingresso do tráfego à retaguarda. Grato, 4463. Papatango, Delta Papai Uniforme chamou no ponto de espera pronto? Papatango Delta Papá Uniforme, autorizado a alinhar, tem manter pista na sede. Boa tarde, tá 3378. Oxené 6213, autorizado decolagem, pista 10, vento no 20 graus, 10 nós. Tan 3378, continue a aproximação. Informa o Airbus da Avianca iniciando rolagem para decolagem com ajuste no 013. Dois, informa o Airbus 320 decolando para o setor sul, restrita a 4 mil pés. G52, ciente. Então, 3378 autorizado para uso, pistão na 0, venha 30 graus, 10 nós. O Xené 6203, decolado às 27, chame o controle em 120 desse módulo. 208, obrigado, uma boa, 6203. Papatango Delta Papai Uniforme para informação, informa a aeronave laboratório em voo, aguardando instrução do APP para autorização da sua decolagem, ok? É o número 2 do setor. 4463, autorizado a alinhar, Mogi Pistana Zero. Tô 3378, solo 29, libera a direita, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 1. Direita, 1, 2, 1, 1, 3378. Azul 4463, ciente da restrição, até 4 mil pés, até 2 zero milhas de Salvador. Azul 4463, autorizado decolagem, pistão na zero, vento no 50 graus, 09 nós. Gol 9250, mantenha o ponto de espera, informo a aeronave laboratório em voo. Vai manter o gol 9250. 152, após superar o tráfego Embraer 190, decolando o setor sul, está 4 mil pés, será retornado para o procedimento aeronave da pista 28. 152. Autorizado, prossegue no RNAV por meios próprios. Sim, aguarde superar o tráfego. Sim. Azul 4463, decolado às 3-1, chame o controle 120, decimal 8, decimal 8. Wave 52, tráfego informado, 11 horas, 12 milhas, rumo no, sudeste e no pro setor sudoeste, passa 2 mil pés para 4 mil pés. Embraer 190. É tráfego onde cai. Pode aprovar o Sierra Victor 363, ou mais uma espera? Vai coordenação com a torre, GIF 52. Ah, iniciando mais uma espera. Sim. GIF 52, desça para 2.500 pés, autorizado o procedimento RNAV da pista 28. Jave 52, livrando para 2.500, iniciando a prova do 363, Sierra Victor 363. Wave 52, ajuste em Salvador 1013. Gente, grato. Papa Romeu, até o Romeu Golf, reporte no solo controlado da Enrimar. O vento no aeródromo 120 graus, 08 nós. Reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, até o Romeu Golf. Papai Uniforme, informa a aeronave laboratório em voo, assim que autorizado pelo controle, será autorizado. Olha, o G52 está já na final do RNAV da 28. Na remetida, solicita prosseguir até o 366 para então, quando liberado, fazer o RNAV da 10. G52, sim. Complete final do procedimento. Após a remetida, sobe para 4.000 pés. Remetida para 4.000, confirme, as outras instruções, só a transmissão foi entrecortada. Até final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 15, arremete na reta para 4.000. 118, 95. 118, 95. Hotel Romeu Golf, frequência livre, boa tarde. Oi, Salvador, G52 está na final da RNAV da 28 visual. G52, confirma a intenção e já arremete e sobe 2.000, confirma. Foi orientado pelo controle e arremeter para 4.000. Gente, o G52, reporte para a remetida. G52 reportará. Forma que arremete na reta, cumprindo o perfil da RNAV da 28, ok? Gente, o GV52, vento 120 graus, 08 nós. G52. Minha carta de arremetida. GV52. GV52, já remeteu aos 39, sobe para 4.000 pés, informe se alinhando a aeronave na cabeceira 1-0 irá interferir? Absolutamente nada, pode alinhar tranquilamente. Sim, Gente, o GV52 na presente, chame o controle em 120 decimal, no voo. GV52. Voo 9250, autorizado, olhar e manter pistão 0. Autorizado, olhar e manter a pistão 0, voo 9250. Certo, confirmo. Irá solicitar instalação para o procedimento R9-0? Autorizar, faz por meios próprios. Sim. Teve 5-2, suba para 4.000 pés, autorizado o procedimento R9 da pistão 90. Muito grato, Jave 5-2 para 4.000. Autorizado, a gente para a subida em 2.500 e prossegue a partir do 3.66. Autorizado, Jave 5-2. Atua. Delta Papai Uniforme, poderia informar o motivo da abordagem? Gente, o Delta Papai Uniforme autorizado sexual 180, táxi via pista, reporte livrando na Romeu. Autorizado decolagem, pistão 10, vento 10, 0 grau 08 nós. Autorizado decolagem, 90. Volta papai uniforme, eu estaciono na frequência livre. Sim, você pode estabilizar. GV52 reportará. Decolado 243, chame o controle 120 decimal 8. 652 estabilizada. Afirmativo, estabilizado na final da 10, Salvador. Complete final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118 decimal 95. Salvador, o GV52 está na final da 10, baixado travado. GV52 autorizado a remetida no, na perfil da aproximação perdida da RNAV 10, o vento 120 graus, 10 nós. Negativa arremetida, pouso final. Gente 5-2, entendido que irá seguir para pouso final? Aproximadamente. 1-0, vento 1-2, 0 graus, 0-9 nós. Confirme, está livre o pouso para o Gave 5-2? Afirmo, Gave 5-2, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1-0 nós. Gave 5-2. Abatango Romeu Golf Vito, segue para o pátio 5. Romeu Golf Vito autorizado, cruzamento da pista 1-7, Papá, estaciona a frequência livre. Gave 5-2, atente a parte orange no setor, ligeiramente à direita do eixo. Confirme. Gave 5-2, atente a parte orange no setor, ligeiramente à direita do eixo da 1-0. Ciente, grato pela informação. Sua informação, doutor Salvador, nós estamos com pássaros bem no eixo, tá ok? Gente, obrigado pela informação, Gelo 5-2. Gave 5-2, Solos 4-7, confirma segue para o pátio militar? Afirmativo. Gave 5-2, autorizado a efetuar o 180, após libera a direita na hotel, reporte pista livre. Gave 5-2, reportará pista livre, libera na hotel. Então 3437, autorizado, alinhar e manter pista na zero. Alinhado, alinhar e manter a pista na zero, 3437. Gave 5-2, migrando a pista. Gave 5-2, já está sendo a frequência livre, boa tarde. É, boa tarde. Tan 3437, reautorizado alinhar e decolar, pistão na zero, vento na zero, 0 graus, 1-0, nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão na zero, Tan 3437. 2, Papa Tango Oscar Golf Kilo está estabilizado, desloca o campo. Papa Tango Oscar Golf Kilo, continue a aproximação, informa o Airbus da TAM ingressando para a decolagem, ajuste no 012. Informe o pátio após o pouso. Pátio 3 a princípio, depois nada vai tendo. Gente, Oscar Golf Kilo. Kilo. Dave 52, na escuta? Informativo, proceda. Dave 52, por gentileza, informe a matrícula da aeronave. O 6052. 6052, grata. 2. Sandra 3437, decolada 50, chama o controle 120, décimo 8. 208, 3437, boa, obrigado. Batango Oscar, Golf Kilo, autorizado pouso, pistão na 0, vento no 0, 0 graus, chama no 0 nós. Batango Oscar, Golf Kilo, copiou? Afirmativo, senhorita. Oscar, Golf Uniforme, entendido que solicita táxi do pátio 5 para o pátio 3. Reporte para o táxi. Oscar, Golf Uniforme, autorizado táxi, reporte na papá, ajuste na 0, no 2. Papatango Zulu, Hotel Lima, tá visual com a 17. Papatango Zulu, Hotel Lima, desça 1 no mil pés, autorizado final da 17, ajuste na 0, 12. Reporte na curta. Reportar na curta, ajuste na 0, 12. Golf Uniforme, autorizado o cruzamento de imediato da pista 17, Quebec, Mike até Lima. Na Lima, solo 12, 1 decimal, né? Patango Zulu, Hotel Lima, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 11 nós. Autorizado pouso, 117, Zulu, Hotel Lima. Patango Oscar, Golf Kilo, solo 53, libera a direita, chame o solo em 121, décimo 1. 211, Kilo. Papa Tango Zulu, Hotel Lima, Solo 55, informe o pátio. Hotel Lima, táxi em frente, próxima à direita, Papa está na frequência livre. Boa tarde. Boa noite, 67, boa tarde, autorizado. Alinhar e decolar pista no zero, vento no 30 graus, 10 nós. Ali decolou no zero gol, boa noite, 67. Boa noite, 67, decolado aos 02, chame o controle em 120, decimal 8, molou. 208, boa noite, 67, boa tarde. Sapatão Gótica, Golf Uniforme, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Sapatão Gótica, Golf Uniforme, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 109. Torre Salvador, boa tarde, passo 32230, transfere. Estabilizado, fui LS da pista 10. Passaria 2230, continue a aproximação, mais pista livre. Ajuste 10, 12, boa tarde. Boa tarde, aguardando pista livre 2230. Patangosta Golf, uniforme decolada 06, chame o controle 120, decimal 8. 208, uniforme. Romeu Bravo, está autorizado o acionamento, reporte táxi. Série 2230, autorizado pouso, custão na 0, vento 1 na 1, 0 grau, 0 9 9. Pouso 2230.